sabe o que mais dói é se arrepender. Saber que estava errado e não ter mais o que fazer. Sete Ocorador! Eu não te chamo pra conversar. Espero que esteja bem. Cê sabe que eu nunca mais vou estar. Naquele dia em que a gente discutiu no carro, eu disse que não te queria mais. E acelerei demais. Sabe o que mais dói? É se arrepender. Saber que estava errado e não ter mais o que fazer. Sabe o que mais dói no meu coração? Foi dar mais atenção na briga aqui na direção. Fechou e eu não vi. Nossa briga acabou ali. Não tive a chance de pedir perdão. Não tive a chance de me despedir. Sete Ocorador. Alô, Anderson Pires. Tamo junto. Alô, Boca de Luxo. Portal do Arrocha. Naquele dia em que a gente discutiu no carro, eu disse que não te queria mais. E acelerei demais. Sabe o que mais dói? É se arrepender. Saber que estava errado e não ter mais o que fazer. Na briga aqui na direção. Sabe o que mais dói? É se arrepender. Saber que estava errado e não ter mais o que fazer. Sabe o que mais dói no meu coração? Foi dar mais atenção na briga aqui. Sinal fechou e eu não vi. Nossa briga acabou ali. Não tive a chance de pedir perdão.